Locomotiva. As lições que precisam ser aprendidas ficaram bem claras. Locomotiva ativa. Peste os contaminados, ouve, não se esquece. Locomotiva ativa. Mas não foi o fim dos danos que ela estava causando. Locomotiva ativa. Porque algumas dessas pessoas ficaram seriamente doentes. Contamina, pira, modifica e descomplica. Ondas sonoras, positivas, contagiantes, melodias. Essa bactéria não morre. A bactéria periférica, gente, adoecendo doentes através de rimas conscientes. À frente, modificando a diagnóstico sonora, abalando psicológicos com ritmos alucinógenos, bacteriológico e vulnerável a fortes inseticidas. Droga, crime, polícia, alienação da mídia, deixando em estado de coma quem si mesmo não se encontra. Com RAP positivo, infectando de ponta a ponta, sacudindo os enfermos e internados. A sintonia, deixando como hematoma, marcas alternativas. E como câncer, queremos correr todas as mentes enfermas, acabando com todo o metabolismo negativo que no hip hop não representa. E como doença asmática, nosso rap te sufoca. Irritaremos como a renite, uma leucemia que destroça. Invadiremos lares, adoecendo milhares de lunares. Provocaremos assolação de retinas oculares. Seremos como a virose que ataca sem cura, sem vacina. MCs infectados, então vomitem rimas. No adere a retimia, sua demência vascular. É a febre musical levada na batida da caixa que soa no ar. Atingindo os pontos cardeais, epidemia que aflorece. A doença sem cura que ataca, é a peste. Hip hop é a peste, os MCs, as bactérias que doentes adoecem. Favela agradece, sistema enlouquece. Rap nacional é a febre. Hip hop é a peste, os MCs, as bactérias que doentes adoecem. Favela agradece, sistema enlouquece. Rap nacional é a febre. De outra forma, que informa, reduz as manobras. É tipo um vírus, meu rap faz lembrar a Coca-Cola. E noja, entoja, faz tomar frequentemente. Inocente, toma toda hora, não percebe. Doença sem cura, que ao mesmo tempo alucina. Te faz querer toda hora, ser escravo é sua sina. Percebes? Já não tem mais controle sobre o efeito do som. Hipnose é a fonte. Na maldade ou bondade, depende a forma que desce. Te causa ânsia e febre. Essa porra é o rap. Louco, talvez eu seja pra vocês. Eu sou Veloco, eu sou a peste, eu sou o K. Em tubos de ensaio analisado, pesquisado. Dirty sick, N ponto paradoxo. Seguimos, não paramos, não tem cura. Não adianta blindagem, armadura. Entrou pelo seu tímpano, você nem percebeu. O som que bate forte é o vírus do plebeu. A mente nunca para enquanto o coração bater. Conexão perra, sempre vai ser. Um dia frio, nem sempre tenho sorrisos. Vacinadas desse surrobo amargo, sem desperdiçar, game over, loucura. É a peste, é o rap, não tem cura. Hip hop é a peste, os MCs, as bactérias que doentes adoecem. Favela agradece, sistema enlouquece. Rap nacional é a febre. Hip hop é a peste, os MCs, as bactérias que doentes adoecem. Favela agradece, sistema enlouquece. Rap nacional é a febre. O vírus pode parecer inofensivo, mas a maioria de nós já o pegou várias vezes na vida e viveu para contar a história. E tem mais, não existe cura disponível atualmente. Você quer a quimera? Ela não existe. A teoria de Darwin, só os fortes resistem. Os quatro elementos que no rap existem, mas se não aguenta o bag. Oh shit! Você quer a quimera? Ela não existe. A teoria de Darwin, só os fortes.